já falei mais de mil vezes que a saga não para, porque sou eu que tô aqui, comando forças superiores, você não pode me impedir. Estava só observando o seu mundo, tava colhendo informações, habitando no abismo profundo. Se conhece esse nome, tu já sabe quem é. Eu sou aquele que mesmo sofrendo ainda consegue ficar de pé. Só vou parar no dia da minha morte, vou continuar incomodando seres humanos que contam com a sorte. Juntem-se soldados e façam estragos à sua volta, escrevam nas linhas da vida, expressem a sua revolta. As notas vão chegar, vocês não podem se corromper. Leiam bem o seu contrato pra depois não se arrepender. Levantem suas bandeiras, lutem pela sua causa, mesmo que aos olhos dos inúteis isso não pareça nada. Todo mundo tá na estrada, alternativa da vida, lutando por um objetivo que não condiz com a sua vida. Lá fora tem gente pra caralho, tudo esperando das ordens do abismo. Estão com as facas, espadas e armas de heroísmo. Muito agradecido por você me convocar de novo. Confesso que estava ficando entediado. Eu pensava que você tinha quebrado nosso trato. O coração do ser humano não pode morrer. Por esse motivo que eu insisto, a minha função é te fazer sofrer. Aqueles que não olham pelo caminho por onde ir, depois ficam reclamando e praticando a ação profeta. Coloca uma culpa em todas as coisas que nem fossem. Se estivesse preocupado em controlar a vida do inferno, que por si próprio já causa o próprio sofrimento. É viver de lamento, disse que está cedendo. Só abraço, só uma faísca pra transformar a sua vida. Só prefiro te alertar antes de liberar a minha ira.